abraço vem de Jesus, que veio a este mundo nos trazer a santa luz. Deus nos deu o vosso pão, o vosso vinho.